o nosso 12º Shur de Mishlei. Vamos começar o Perek 3. Né? Vocês têm aí ainda os da PIM? Então terminamos o Perek 2. Perek Bet. Agora vou começar o Perek Gimel. Fala o seguinte a Mishlei. Fala Shlomo Amelech. Beni, Torati al tishkach. Não esquece a minha Torá. O mitzvotai itzor libecha. E as minhas mitzvot, guarda no seu coração. Guarde as minhas mitzvot no seu coração. Ki orech yamim ushnot chaim, veshalom yosifu lach. Até aqui a gente chegou. Porque ela é longevidade, ela é anos de vida e paz vão dar para você. Vão acrescentar para a pessoa paz, anos de vida e dias longos. Agora a gente começa o que a gente não estudou ainda. Chesed ve'emet ali azvucha. Não larga, não deixa o chesed e o emet. Ou seja, chesed de verdade não deixa eles de lado. Koshrema al gargerotecha. Você precisa amarrar eles na sua garganta. Kotvem al luach lebecha. Você precisa escrever eles no seu coração. Quer dizer, na lousa do seu coração. Umtzachen vesechel tov. E aí você vai encontrar graça e sechel tov. Como a gente explicou aí sechel tov? Sechel tov. A kavanah é atzlacha. Isso é sechel tov. Que nem a gente falou, musar askel é um musar que te traz atzlacha, que te traz sucesso. Essa é a intenção também aqui. Aí você vai encontrar graça e atzlachá, quer dizer, uma boa atzlachá, atzlachá nas coisas boas, não que você vai conseguir enganar ou roubar. Qual que é o sechel? Sechel tov, a intenção é atzlachá. Você vai ter atzlachá boa, uma atzlachá boa, não é que você vai conseguir roubar mais que seu amigo, ou enganar mais, sim, ou fazer dinheiro de uma maneira errada. Você vai ter uma atzlachá boa. Be'inei Elohim va'adam, nos olhos de Hashem e das pessoas. Agora começa um outro assunto, mas vamos... Agora mais ou menos que cada pasuk é um pasuk por si só. Então antes vamos ver esses três psukim, dois psukim que a gente viu. Alpi, o Remes e o Sod. Então a gente falou, Chesed ve'emet, não larga o Chesed e o Emet. Então existem duas coisas aqui, Chesed e Emet. Qual a diferença entre Chesed e Emet? Quem sabe dizer? Chesed é bondade, Emet é verdade. Já fez. O que, que quer dizer isso, Lemassi? Como é que eu... O que, que é verdade? Fazer verdade. O que quer dizer isso? Então, o Inyan é o seguinte. Existem duas coisas. Existe uma pessoa que faz Chesed. Chesed é quando eu faço... E a pessoa não merece. Eu dou o que a pessoa não merece. Isso é eu fazer Chesed. E fazer Emet, fazer verdade, é eu dou o que a pessoa merece. Sim? Então quer dizer, primeiro a pessoa precisa saber fazer res, emet. Isso é uma coisa que é o básico das pessoas. É muito difícil chegar nisso. As pessoas bemet não fazem isso. É dar o que as pessoas merecem. Você saber dar o que cada um merece. A pessoa que te ajudou, saiba devolver para ele. Ele merece agora que você ajude. Se a pessoa te fez uma bondade, devolva isso. Agradeça a ele. Isso é emet. Ao contrário, a pessoa que fui tovar. O que quer dizer o contrário? Existem dois contrários. A pessoa não foi boa. Então, aí é. Aí a gente falou que essa é uma. Dá o que ela merece, né? Às vezes fazer resto com ela. No lado mal se diz? Mas como a gente vai decidir o que uma pessoa merece ou não receber de mal? Dá uma punição para a pessoa? Como a gente pode decidir isso? Também existe o contrário, uma pessoa que ele não faz bem quando as pessoas merecem, aquela pessoa que fazem bem para ele e ele devolve má, coisas ruins. Isso é o contrário. Mas aqui a gente está no emet. Emet é você dar o que a pessoa merece, você saber agradecer, você saber devolver. Vai ter outro pasuk em Mishlei, a gente vai ver. E eu já vou falar para vocês o pshat dele, está escrito o seguinte. Vesone matanot chie. Todo mundo conhece a drashá desse pasuk. Sone matanot chie. O que é sone matanot chie? Fica devendo para ninguém. O que odeia os presentes vive. ele vai viver. Todo mundo sabe e acha que a explicação do Pasuk é que se eu ganho o presente de todo mundo, no final eu vou, a pessoa vai morrer. Sim? Mas esse não é o pshat do Pasuk. Isso não é o pshat, isso é uma drashá. Quer dizer, existe uma coisa espiritual que se a pessoa ficar recebendo toda hora presente, presente, presente, no final ela morre. Sim, é uma coisa espiritual. Está escrito na Gemará que Rabi Elazar não ia comer na casa do Reis Galuta. Reis Galuta era o Rav Arashi, digamos. Tinha o Rav Arashi e tinha o Rav Una, que era mais Talmid Chacham que ele. E aí o Rav Arashi toda hora chamava ele para comer na casa dele. Vem, Rav Una, por favor. Rabi Elazar, desculpa, Rabi Elazar. E Rabi Elazar não ia, porque ele falava, só não é matar o Tichia, vocês querem me matar? Assim ele escrevia para ele, vocês querem me matar? Eles falam, vocês querem me matar? Eu não quero ficar recebendo comida de graça. E do outro lado, Rav Una, ele ia. E aí Rav Una falava assim, eles não estão me dando nada. Quem está dando para eles sou eu. Eu estou dando para eles, porque é um cavoto para eles que eles me têm na mesa deles. Então eu estou dando para eles cavoto. Sim, não é que eu estou recebendo. Vai dar, isso é anavá, isso não tem nada a ver com anavá. Não é nem anavá e nem falta de anavá. Isso é a pessoa saber quem ela é. Sim, a pessoa não tem que pensar que ele é um Zé ninguém. Rav Una sabia muito bem que ele era Rav Una. Então, isso é Sonema Tanot Rie. Mas o Pshat, a Pashut do Sonema Tanot Rie é o seguinte: o que Shlomo HaMelech quer te falar, de acordo com o Pshat, de acordo com a alegoria, é que se você toda hora recebe presente das pessoas, você não tem vida. Por que você não tem vida? Porque toda hora você está devendo às pessoas. Toda hora você está devendo bondade. Você nunca vai conseguir fazer nada para você mesmo. Porque se todo mundo te dá coisas, na hora que alguém precisar de alguma coisa, você vai ser obrigado a fazer. Sim, pelas leis morais. Então, você no final não tem vida. Então, odeie os presentes, aí você vai conseguir viver. Você vai ter a sua vida. Você não vai depender de ninguém. Não vai ficar na mão de ninguém, que nem a gente fala. Então isso é emet. Emet é você dar o que as pessoas merecem. Existe chesed. Chesed é você dar mais do que as pessoas merecem. Então logo vem a pergunta. Qual é a pergunta? O que vem antes? Chesed ou emet? Emet. Mas devia ser emet, porque emet ele é o básico e depois vem o a mais. Mas aqui está escrito não. Chesed ve emet alezvucha. Não deixa de fazer chesed e emet. É muito importante. A pessoa sempre fazer chesed e emet. Fala isso no momento. A resposta para isso responde o Bro, que o chesed, geralmente, quem dá chesed, quando eu dou para a pessoa a mais do que ela merece. Eu dou muito ou dou pouco? Geralmente, uma pessoa que já dá a mais, ele não vai dar muito. Ele dá um... Quando eu já estou dando, eu não estou ganhando nada para o meu amigo. E agora eu quero dar para ele. Eu dou uma coisa, um presentinho. Sim? Mas agora, quando eu estou devendo para ele, aí eu dou muito. Sim? Porque eu sinto que eu estou ganhando. Então eu falo, Gro, é isso que está escrito. Não faça isso. Dê os dois muito. Não só chesed. Sim? Se não dê emet, dê os dois muito. Por isso está chesed antes de emet. Aliás, não larga eles. Koshem al gargeroteja. A intenção é amarra eles na sua garganta. Quer dizer, também através do dibur, também através da sua fala faça chesed v'emet. Não só através dos seus atos faça chesed v'emet. Sim, fala para as pessoas coisas que elas não merecem escutar. Ajuda pro lado bom, é óbvio. Mesmo que a pessoa não merece escutar aquele seu mahma elogio, fala esse elogio para ela. E faça também emet com a sua boca. Dê elogios quando a pessoa sim merece escutar. E kotvem aluach libecha. Escreve no seu coração. Isso é o quê? É a machshavá. Sim? Também se acostume a pensar dessa maneira. Pensar bem das pessoas. Sim? Então, três coisas aqui. Masse, os atos, que é chesed v'emet. Faça chesed v'emet. Depois, koshrem al gargeroteja. Amarra na sua garganta. Quer dizer, fala toda hora chesed v'emet. E a terceira coisa, escreve no seu coração. Quer dizer, que seu coração seja lev tov. Lev tov. Tem que viver bem, sim, que tudo seja bem. Então tem que pensar, o levar o pensamento. Pense bem das pessoas. Isso é Levitov. Pense bem das pessoas. E esse é o Pshat. Agora vem o Mashal, o Nimshal. Qual que é o Nimshal? Que é a moral ou a... A gente falou outra palavra que era melhor. O Nimshal. Tem a alegoria e tem o... A alusão. Está fazendo alusão aqui. Então, a explicação é o seguinte. Existe chesed v'emet tanto ben adam la haveró, existe chesed v'emet ben adam la makom. Aqui, moral e a alusão a Shlomo Amera está fazendo alusão ao estudo da Torá. Existem dois tipos de estudo da Torá. Pessoal que ela faz emet, ele faz o que ele está hayav. O que, que a pessoa está hayav de fazer? Estudar a Torá, saber a Torá. Ele é hayav, que nem está escrito na Mishnah, porque é avot. Se você estudou muito a Torá, não acha que você é o bambambam. Sim, que ele é kach notzata. Você foi criado para estudar a Torá. Então isso é emet. Quando eu estudo Torá, eu estou fazendo emet com Hashem. Hashem me deu a vida, eu sou obrigado a estudar Torá, eu estudo. E a mais? Agora, chesed é quando você ensina para os outros, falou o Gro. Eu não sou reav de ensinar para os outros. Não tenho nenhum riuv de ensinar. Sim? Eu tenho riuv de ensinar para o meu filho. Isso é uma coisa, não está escrito. Você não viu lá em Bavet Perishina que você pode fazer kiruv? Não tem um riuv. Não é de tão fazer. Não, riuv se a pessoa está perdida, mas não estou raiav de ensinar para ele Torá. Agora eu vou ter que ensinar a Torá, eu tenho que dar um shiur. Ninguém está raiav. Não tem que dar um shiur, não é ensinar. Ah, não, existe ensinar e falar, olha, Lídio, existe ensinar você. Dá um toque. Aumentar a Torá, não é? Ensinar a Torá, isso é fazer chesed. Então esse é o que Shlomo Amer está falando. Chesed ve emet, também faça com Hashem. Faça chesed, que é ensinar a Torá para as outras pessoas. E emet, também estude para você mesmo. Isso é uma Gemara em Masechet Sukkah. Gemara em Masechet Sukkah, pergunta no Daf Mem Tit. Está escrito, todo mundo canta isso no Shabbat. Sim, Bezat Hashem, a gente vai chegar lá. Eshet Chayil Mimtza. É no meio do Perek Lamed Alef de Mishlei. É o Perek 31 de Mishlei. E aí está escrito no ano passado, Vetorat Chesed Aleshona. Ela tem Torat Chesed. Essa mulher, ela tem uma Torá de bondade na língua dela. Pergunta Gemara, Masechet Sukkah, no Daf Mem Tet. Por acaso existe Torá que ela é do bem e a Torá que ela é do mal? Existe Torá de Chesed? Existe Torá que não é de Chesed? O que é isso? Tudo Torá é de Chesed. Então fala lá, Gemara, a Torá que ela é para você ensinar para o outro, isso é Torá de Chesed. Isso é Torá de Chesed. Você só faz Chesed com a Torá, isso é Torá de Chesed. Por isso essa mulher, ela é tão louvada, porque além dela trabalhar, ela também ensina os filhos dela. Dá para dizer que todo pai e mãe faz Chesed, então. Nachon, só que o pai e mãe, eles estão reavim de limade temotam le benechem. Eles também seriam emet. Nachon. Mas ela ensina também. Então essa é a Inyan. E aí, o Pasuk está te falando tanto Bemahassim, tanto no estudo de Torá, aliás Vuha, não larga isso, sim? Sempre faz isso. Guarda na sua, amarra ele na sua garganta e sempre estude Torá. Fale Torá, escreva no seu coração, que é você pensar Torá. O Matzachen, e aí você vai encontrar a graça. E Sechertov. Então a gente falou, Ren. O que é Ren? Ren vem da palavra. Que palavra é parecida com Ren? Que palavra é parecida com Ren? Hinam. É femeot. Hinam. Hinam é de graça. Ren vem da palavra Hinam. E por isso fala o Bro. E a Fê? Também em português é assim. De graça. Tudo é perto do Torá. De graça, sim. Dessa vez os brasileiros acertaram. Quer ver? De graça vem de graça. A pessoa tem graça aos seus olhos e ela quer uma coisa de graça. É Ren e Hinam. Fala o Gro. Por isso, toda vez que está escrito Ren na Torá, está escrito o Lashon, uma linguagem de Metziah. O que é Metziah? Achado. Um achado, alguma coisa que você encontrou. Por quê? Porque Metziah é de graça. Você encontra de graça. Eu encontrei na rua, eu encontrei de graça. É um presente que me deram. Por isso, graça tem a ver com rinam, com coisas de graça. E tem a ver com a palavra encontrar. Matzachen, encontre bem, encontre graça. Porque você encontrou. Isso é kenegue do quê? Chesed. É kenegue do chesed. Se você fizer chesed com a sua Torá e com seus atos, você der mais do que as pessoas merecem, aí Hashem também vai te dar uma coisa que é rinam. Que é a graça nos olhos das pessoas. Quando você faz atos de graça, ações de graça, você também vai receber graça nos olhos das pessoas. Olha aí como fica bonito em português. Porque é a vota isso, né? Sim, porque é a vota e também Mishlei. O Matzachen, aí você vai encontrar graça nos olhos das pessoas pelos seus atos de graça, tanto de ensinar a Torá e tanto de ajudar e dar mais para as pessoas do que eles merecem e falar coisas boas para as pessoas que eles não merecem. E Sechel Tov, e Atzlacha. Agora isso daqui já é Atzlacha, nahon? Que isso é que nega do quê? Que nega da Emet. Se você faz Emet, aí Hashem te dá Atzlacha, quer dizer que é uma, que nem a gente falou, um sucesso. Vai te dar sucesso nos olhos das pessoas. Beinei Elohim Vadam. E daqui a gente vê que a intenção no outro passuque era tanto em coisas materiais, tanto em estudo da Torá. Que nos olhos de Hashem e nos olhos das pessoas você vai encontrar graça e sucesso, porque você fez bondades e também estudou Torá e ensinou Torá. Como é primeiro? Nos olhos de Hashem ou nos olhos do homem? Nos olhos do homem e aí depois de Hashem, não? Ou é ao contrário? Uma vez chegou uma mãe de um aluno e me perguntou assim: está escrito no Pirkei Avot que todo aquele que não tem graça. Como é que é Bidiuka Mishnah em Pirkei Avot? Que é amado aqui, aquele que é amado, ele tem que ser amado embaixo, e aí ele tem que ser amado em cima. Quer dizer, uma pessoa que ele não é amado embaixo, ele não é amado em cima. E aí ela falou: não, meu filho agora está cumprindo o Shabbat. E por causa disso, toda a família, ele não pode sair com a família, sim, no Shabbat, de carro. Todo mundo sai de carro, todo mundo vê TV, e ele não está com a gente, então isso está causando que ele não é amado aqui em cima também. Sim? O que, que a gente responde para uma mãe dessa? Cola, a mãe vem com uma Mishnah de Pirkei Avot, fazendo uma conchiá dessa. Aí a gente fala, Vadai, na Torá também está escrito que eu tenho que ir atrás da maioria. Então, se é assim, vamos terminar o shiur, vamos tirar a kipá, vamos tirar o tzitzi e vamos para a praia. Sim? Zeu, acabou, a maioria do mundo não tá. A maioria do mundo tá no Olamazê. Sim. Nahon, vamos pro cheeseburger. Queijo molho especial. Qual é a ideia? A ideia é que a Torá tá te falando. Primeira coisa, tem que ser pessoas que elas estão no mundo que a Shem criou. Uma pessoa que ele bichlar está em outro mundo, sim, que ele está só no mundo do materialismo. Ele bichlar não é inominaminiado, fala que ele não entra na conta. Ele não entra na conta de quem é a maioria aqui. Sim, não existe. Você vai perguntar o que é melhor. É, que nem você está escrito no Midrash de Moshe Rabbeinu. Deram para ele uma dinheiro, uma moeda e uma brasa. Sim, aí ele ia pegar a moeda, o anjo bateu na mão dele. Agora, você só vai, a partir do momento que a pessoa escolheu a moeda, você coloca ele na conta, mas se ele sempre vai escolher a brasa, ele nem entra na conta. Assim também é o mundo. Se o mundo nem sabe o que é a verdade, você não pode entrar na conta. Então essa foi a resposta que eu dei para ela. Que isso está se falando depois que a pessoa, ok, ela faz tudo o que a Shem falou para ela fazer, aí ela ainda tem que ser amada embaixo pelos atos dela. Tem a ver com o que está escrito em Qohelet. Em Qohelet está escrito: Al tiyeh tzadik arbe. Não seja muito tzadik. Lama tishomem. Por que você vai ficar sozinho? Por que ninguém vai querer ficar do seu lado? Sim? A pessoa fica sendo muito tzadik, ele fala: não, eu não falo com ninguém, eu não vejo ninguém, eu não faço nada, eu fico sentado no meu quarto estudando, eu não falo com ninguém, eu não tenho contato com o mundo ao meu redor. A Shem não quer isso. Aí ele não é amado embaixo, aí ele não é amado em cima. Ou muitas vezes a pessoa, ele... Mas mesmo que esteja na conta, eu sabia. Na conta? Vai dar que... Tem que entender também que não é amado, vai dar que não vai ter, não, vai, não é que ele é odiado, mas ele não é o que ele deveria ser. Muitas vezes a pessoa sai na rua e ela acaba ficando nervoso, fazendo Hilul Hashem porque ele está nervoso. Sim, tem que tomar cuidado com isso. A pessoa tem que ser amada embaixo, depois que ele faz os atos de Hashem. Então, é... Beinei Elohim Vadam, é isso que está escrito. E Abidiu Kessipassu responde à pergunta dessa mulher. Primeiro você tem que encontrar Ren Beinei Elohim. Quando você tem que fazer tudo o que a Hashem está te pedindo para fazer. Depois você vai encontrar nos olhos das pessoas. Sim? E aí você vai encontrar mais ainda nos olhos de Hashem. Esse é o pshat da Mishnah. Sim, a Mishnah não está falando, vamos lá, se você mora em Tel Aviv, então você tem que fazer tudo que as pessoas de Tel Aviv fazem para ser amado por Hashem. Vai dar que isso não é o pshat da Mishnah. Então continua Pasuk Rei. Vamos ler o Pasuk Rei. Agora o Pasuk Rei Vav. E Zain é cada um por si, não tem muita ligação entre um Pasuk e outro. Fala Pasuk Rei. Tem uma ligação bem nahon, alpiasod, bem sutil, alpiasod. Então fala Pasuk Rei. Betach eladoinoi bechol ibecha. Confie em Hashem com todo o seu coração. Não com um pouquinho do seu coração, com todo o seu coração você confia em Hashem. Ve'el binatchal tishain. E não se apoia na sua sabedoria, na sua biná. Isso que você consegue entender uma coisa da outra, você não se apoia sobre isso, você confia em Hashem. Está escrito, às vezes tem que só fazer isso. Às vezes até mais, coisas que não estão escritas. Você tem que confiar em Hashem. Está falando aqui de bitachon, betach. Bechol drachecha da'eu. Em todos os seus caminhos você precisa conhecer Hashem. Conheça Hashem em todos os seus caminhos. Vehu yasher orchotecha. E aí ele vai endireitar os seus caminhos. Al tihi chacham be'eineicha. Não seja sábio nos seus próprios olhos. Ok? Não acha que você sabe tudo. Iro esadoinoi tema Hashem. Vesur mira, fuja do mal, e saia do mal. Então são três psukim aqui. Primeiro fala sobre a bitachon, depois fala sobre conhecer Hashem em todos os seus atos, e depois fala não seja racham nos seus próprios olhos. Então vamos começar a explicar lefiu remes. Betach el Hashem bechol libecha. A visão aqui é seja shalem bemidat bitachon. Você tem que, a pessoa tem que ser plena bemidat bitachon. Quando a pessoa tem bitachon, ele tem que 100% confiar em Hashem. E aí tem aquela frase que todo mundo fala, aquela palavra, para ser mais exato, que todo mundo fala. Não. Vadai ki eu tenho bitachon emunah shlema, mas, sim, aí vem aquela, mas, eu tenho que fazer istadlut. Agora, não fala que isso é mentira, mas tem que tomar cuidado com esse mais. É isso que, assim o Gro explica esse pasuk. Você vai confiar em Hashem com todo o seu coração. E não confie, não se apoia na sua biná. Fala, o que é se apoia? Tishaen em hebraico é menos que se apoiar, é você dar aquela que nem uma bengala. Uma pessoa que anda de bengala, ele não se apoia na bengala dele. Se ele apoia na bengala, a bengala quebra. Ele dá aquela, sim, aquele mais ou menos na bengala. Ele um pouquinho se apoia, a bengala ajuda ele a continuar. Mas ninguém se apoia 100% na bengala. Não é que nem uma muleta, a pessoa que anda de muleta, ele 100% se apoia na muleta. Sim, mas a bengala não, a bengala te dá aquela ajuda. Isso é tishaen. Então fala o Gro, você nem tishaen sobre o seu sehel. Não fala, não, eu confio em Hashem, mas eu tenho que fazer as coisas com pensados, tem que ser muito. Fala o Gro, não, você confia em Hashem 100%. Não, mas isso não é nem bengala, nem nada. Como que tem que jogar de cabeça? Mas uma decisão da pessoa. Se você, ela vai ficar estudando, esperando, sei lá, qualquer decisão da vida cair num bilhetinho, num papel, alguém falando alguma coisa. E afim, então a resposta para a pergunta está escrita no próprio pasuk. Quanto eu tenho que fazer istadlut? Sim? E quanto eu tenho que confiar em Hashem? Está escrito no pasuk. Quanto mais eu confio em Hashem, menos eu tenho que fazer istadlut. Por isso é difícil, se não impossível, você responder para uma pessoa quanto istadlut ele tem que fazer. É quase impossível fazer isso. Isso é porque eu não quero falar impossível, ok? Mas é quase impossível fazer isso. Por quê? Porque eu não posso falar quanto emuná você tem. É impossível. Eu não sei quanto emuná você tem de verdade. Sim? Mas Shlomo Melech fala, Betach Hashem bechol libecha. Se você com todo o seu coração você confiar em Hashem, aí ele benatchal tishain. Se você tiver nesse passo que com todo o seu coração você confiar em Hashem e você nada não se apoia na sua chuchma, aí Hashem vai te ajudar. Que nem aquela famosa história da pessoa que ele não tinha dinheiro, aí o kolel dele fechou, aí ele falou, não, vou continuar estudando Torah, Hashem vai me ajudar. Aí, primeiras duas semanas, ele continuou estudando. A esposa dele falava, Yaakov, Yankale. E o que a gente vai comer? Ele falou, não, a gente, Bezrat Hashem, eu vou continuar estudando, Hashem vai ajudar. Jejum, ajuda a emagrecer. Aí, depois de mais duas semanas, já era um mês, ele falou, Yankale, agora só tem pão com manteiga. Ele falou, não, Bezrat Hashem, Hashem vai ajudar, vou continuar estudando. Depois de outro mês, ela falou, Yankale, acabou, agora só tem pão. Pão e água a gente está comendo, faz uma semana já. Ele falou, tá bom, vou falar com o Rav. Aí o Rav falou, você confia em Hashem? Ele falou, confio em Hashem, Rav. Só o que eu quero é confiar em Hashem, eu quero viver com Hashem, não vou sair para trabalhar. Aí ele falou, tá bom, pega aqui 10 shekels, compra um bilhete de loteria. Compra um bilhete de loteria, eu te dou 10 shekels. Comprou o bilhete de loteria, era daqui a duas semanas a gralar o sorteio. O prêmio era, sei, 1 milhão. Digamos 1 milhão. Uma semana depois, ele chama o Yankele vem. Aí ele fala assim, Yankele, eu sei que você precisa de dinheiro. E você tem esse bilhete de loteria. eu te dou agora 800 mil para você me dar esse bilhete de loteria. Eu preciso muito do dinheiro e eu preciso de 800 mil. Então, por favor, me vende o bilhete de loteria por 800 mil. Aí o Yanka olhou e falou, cara, claro, é óbvio, não tem problema nenhum. Aí o Rav pegou e deu um tapa nele e falou assim, isso é emuná, você está me vendendo 1 milhão por 800 mil, isso é emuná, você não tem emuná, você vai sair para trabalhar agora, isso não é emuná. Se você tem emuná, como é que você está me vendendo 1 milhão por 800 mil, você está perdendo 200 mil por causa de uma semana? Então isso não é emuná, então é por isso que a senhora não está te dando. E essa é a biduca história, essa é a história que prova, essa é a biduca ideia. Quanto mais você está relacionado com todo o seu coração, aí é o binat chalchem, é isso que... Shlomo tá, Shlomo era tá te falando, é assim que tem que ser. Quando que a pessoa tá lá, aí cada um tem que ver, não é? É lopa chuta, é muito difícil chegar lá, sim, mas a pessoa tem que saber. Chitadura bichim baruchai. Hã? Chitadura bichim baruchai. Dura 24 horas, porque a gente vai dar panacea. Assim era o Rabishim baruchai, não é? O Rabishim baruchai fugiu, falou, Hashem vai me ajudar. E Hashem fez crescer uma árvore e saiu um riacho para dar para ele comigo. Aí você fala, ah, isso só acontece com o Rabishim baruchai. É, um milagre dessa maneira só com o Rabishim baruchai. Mas existem outras pessoas, ok? Eu conheço uma pessoa, eu conheço um rabo, que ele tem uma estivá. Ah, posso falar que ele faleceu, o Rav Noach Weinberg, quando ele abriu o Eixa Torá. Então chegou uma hora que não tinha dinheiro, ok? E aí ele foi lá e a pessoa que era encarregada de dinheiro foi falar com ele. E aí ele contou para mim essa história. Ele falou, eu fui falar com o Rav Noach, o Rav Noach falou, você tem emuná? Ele falou, tenho. Ele falou, Benete, você tem emuná? Ele falou, não, eu tenho emuná. Ele era muito forte com isso, o Rav Noach. Aí ele falou, então desce e vai pegar o dinheiro. Aí ele desceu, ele não sabe o que ele foi fazer, ele desceu e ficou na porta de Eixa Torá. Aí ele viu dois turistas olhando para Eixa Torá, olhando de um lado, olhando do outro. Aí eles começaram a perguntar, o que é isso aqui? Falaram, aqui é uma estivá, a gente ajuda as pessoas. Começaram a conversaram. Depois de meia hora que eles estavam conversando, ele falou, olha, eu gostei muito de você, eu queria te ajudar. Pegou isso com um cheque e deu para ele o dinheiro que ele precisava. Ele falou, eu nunca mais aconteceu isso na minha vida, foi só por causa do Rav Noach, mas é isso que aconteceu. Ele falou, eu sou, comigo aconteceu. Assim ele contou, depende da bitachon que a pessoa tem. Vamos ver se mais um pasuk. Bechol drachecha daio, esse pasuk fala Gemara, toda a Torá está nesse pasuk. Toda a Torá está nesse pasuk. Legal. Tem um. O Chazon Ish explica qual a diferença entre emuná e bitachon. Ele fala que a bitachon é o ato da emuná. O lachon dele é a bitachon é a peulá da emuná. A emuná é um sentimento de dentro, bitachon é o ato. E por isso o Shlomo Mera está falando do ato. Você confia em Hashem. Faz a vídeo, não só verte shine, não se apoie, não faça atos mostrando que você se apoia na sua biná. E sim, confia em Hashem. Aí o Rashi fala muito interessante de um pessoa que é um pouco que... O Rashi, para quem não sabe, no Tanar, ele não é nada de pshat. Na Torá, ele também não é pshat. Na Torá, o Rashi, ele é o pshat da drashá. Ele sempre pega a drashá, que é mais pashut. Ele não é pshat. Porque o Rashi não é pshat. Pshat é o Rashbam. Mas o Rashi, na Torá, ele é pshat da drashá. Ele traz a drashá mais pshutá. A drashá que tem mais a ver com o pshat do pashut. Mas no Tanakh, Rashi não tem nada a ver com o Pshat. Rashi é totalmente Midrash no Tanakh. Aqui ele fala o seguinte, o Rashi fala que o Remes daqui está te falando assim, Bektach el Hashem bechol libecha, você gasta todo o seu dinheiro para poder estudar a Torá. Velbinatcha al tshaem, não pensa você que você já sabe Torá maspik. Assim fala o Rashi. Assim fala Rashi. Quer dizer, gasta dinheiro para estudar a Torá e não acha que você... Não, já sei, eu confio na minha sabedoria, não preciso mais gastar dinheiro. Eu queria continuar, mas o próximo passo é tão importante que é melhor a gente parar aqui para a gente poder fazer um estudo do próximo passo. Só a ligação entre esses três psukim, agora é só para passar um pincel. Presta atenção, no passo rei está escrito Betach el Hashem bechol ibecha ve'el binatcha al teshayen. Biná. Não confie na sua biná. Depois está escrito no próximo passo Bechol drachecha da'eu, conhece Hashem em todos os seus psukim, em todos os seus caminhos, e ele vai endireitar seus caminhos. Está escrito da'eu, de dat, que é dat. E no próximo está escrito alte chacham beinech, não seja chacham no seu coração, nos seus olhos, não seja chacham, que é chokhma. Isso é que nem a gente explicou, que a biná e o dat, eles são por dentro. Biná e a Chokhmá, eles são por dentro. E o Dat são os atos da Biná e da Chokhmá. Por isso, Shlomo HaMelech falou, não confie na sua Biná. E não seja Chacham nos seus olhos. Mas Da'eu, conheça Hashem nos seus corações. Porque esse é o ato da Chokhmá e da Biná. Ok? Então, Iratzon, que a gente consiga cumprir o que a gente estudou.